Alpha na Play Code, 118 decimal 9. Boa noite, Federal 9979, informação Alpha, para a corte é Guarulhos 340. Federal 9979, aguarde para a corte de utilização e segurança da morte. Aguardando, seleção 1 no morte da Federal 9979. Ajuste 9010. 459 decolagem. 459, contato radar decolagem, vou para o telefone 40, via coral no alto. 430, coral no alto, passo no alto, mar. 5 Boeing da Curte Carro de Praia da Guarda, da Rio, 277, março, no Wi-Fi. Na última torre de Salvador, 118 décima nova. Tá, 3305, final de 6 milhas visual. Tá, 3305, obstinado, pouso autorizado, pistão 0, verbo 050 graus, online. Pouso autorizado, pistão 10 para o tá, 3305. Pouso autorizado, pistão 10, decolada de 32, 5, 4, 1, 2, 0, 2, 8. 0072. Verificado 9072, contato cadastro, comprando 2340, corre 2000, vou direto ao Leda. Preciso, vou direto ao Leda, continuar 072. Obrigada, boa noite, azul 2774. seguinte, azul 2774, decolou, passa 1200. Azul 2774, contato radar na decolagem, vou para o nível 260 via São João. 260 via, azul 2774. 3305, ingresso de leste para a remota 1374. Leste para a remota 1374. Caso 9072, chame a receita agora, faça um soma 28.35, alternado 125.1. 4, seria receita agora, frequência 128.35, alternado 125.1. 128 decimal 35, alternado 125 decimal 1. Está sendo despejado para 2.6.0.0, número 2 na aproximação, está autorizado o direto de portão 2. 2192, completa final, última torre, Salvador, 118, decimal 95. Autorizado, ele é de turno 90, decola na pista 90, primeiro que vai esquerda, seguido será a Kombi, aciona 5540, continua 10-08, aguarde para poder ver. Botanel de Rodolfo 12, no solo 59, mantendo escuta base de alta de 10.04. Botanel 6224, contexto de pleno.